Policiais do Grupo de Diligências Especiais da 6ª SDP, comandados pelo delegado Luiz Rogério Sodré, deram cumprimento na tarde de quarta-feira a um mandado de prisão expedido pelo juiz Ariel Nicolai César Dias, da 4ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, contra Maria Aparecida Sutil, de 47 anos. Após investigações, os policiais descobriram o paradeiro de Maria, que é acusada de crime disposto no artigo 244, inciso A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é submeter a criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Diante das informações, os investigadores foram até a rua Cacilda Becker, no Jardim Cláudia, e obtiveram êxito em localizar a procurada e efetuar sua prisão. Maria Aparecida Sutil foi encaminhada à cadeia pública Laudemir Neves, onde permanece na ala feminina, aguardando o decorrer do processo. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.